dias na estrada sem poder te ver. E é o preço do prazer. Quanto tempo ainda falta, eu não sei dizer. E é o preço do prazer. Esse quarto de hotel nem água quente tem. E é o preço do prazer. Estou na base da B12, mas está tudo bem. E é o preço do prazer. Nessas alturas você já me conhece bem e sabe que eu sou quem sou. Pra te amar melhor preciso ficar fiel, fiel ao meu rock and roll. Eu sei que as tuas amigas falam mal de mim. É o preço do prazer. É só você que sabe que eu não sou tão ruim assim. É o preço do prazer. Pois toda noite é só no sonho que você está aqui. Deixar